3D. E tem gravações. Canta na noite. Já sofri, já chorei, te chamei, você não quis ouvir. Sou mais um perdido nesse mundo, sem ter pra onde ir. Na lembrança te procuro, mas sozinho eu estou. Nessa vida sou apenas um homem. Nessa vida sou apenas um homem sem amor. Se ao teu lado eu só tive alegria. E nas noites que passo sem você, nada é bom no outro dia. Nas lembranças te procuro, mas sozinho eu estou. Nessa vida sou apenas um homem. Nessa vida sou apenas.